Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalhando comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá bom com mais, compadre, meninada, cachorrada, vizinhança. Tudo na santa paz, graças a Deus, né? Já estamos caminhando pro fim do mês de julho. Rapaz, o tempo tá passando depressa demais da conta. A discoteca do Cleiton traz hoje a dupla Henrico e Demarco. A Faculdade da Música apresenta os grandes mestres Tião Carreiro e Pardinho. A frase irretocável e muito verdadeira é da sabedoria popular. A oração do programa de hoje é a oração de sábado. E a dica, gente, é uma dica muito importante. Vamos parar de rilhar. Rilhar é caçar confusão, caçar rilia, igual fala lá em Minas Gerais, né? A gente fica brigando por causa de tanta bobagem. Vamos parar de rilhar? É a dica de hoje. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar um grande sucesso dele, se acompanhando ao violão, só no violão. Isso é uma raridade que o professor Júlio César Rezende mandou para mim lá de Patos de Minas, né? Você lembra desta? Eu vou trazer o Carlos Santos lá do Pará, uma música que fez sucesso nacional e fez o homem virar governador do Pará. A Sugestão do Beijar, música nova de Zé Mulato e Cassiano. E eu começo trazendo aí Ed Marques e Alessandro, com um trem dentro dos olhos. Tô com um trem dentro dos olhos, meu bem. Dá uma olhada aqui pra ver o que é que tem. Parece cisco de saudade de alguém. Assopra logo esse troço, esse trem. Tô com um trem dentro do zóio, meu bem. Pode ser lascar de queijo esse trem. E as minas dos meus olhos choram por quem. Que Gerais é bem mais longe que além. Como pode um peixe vivo viver em paz? Tem um trem, é o mesmo trem, longe de Minas Gerais. Como pode um peixe vivo viver em paz? Tem um trem, é o mesmo trem, longe de Minas Gerais. Outro trem dentro do sonho, meu bem. Arde que é um fogão de lenha, é que nem ônibus na estrada que vai e vem. Será que eu entrei no túnel do tempo ou do trem? Como pode um peixe vivo viver em paz? Se nem um trem é o mesmo trem, longe de Minas Gerais. Como pode um peixe vivo viver em paz? Se nem um trem é o mesmo trem, longe de Minas Gerais. Ou com um trem dentro do sonho, meu bem. Dá uma olhada aqui pra ver o que é que tem. Parece cisco de saudade de alguém. Assopra logo esse troço, esse trem. Como pode um peixe vivo viver em paz? Tentando buscar lá na frente aquilo que ficou pra trás. Como pode um peixe vivo viver em paz? Aquilo que ficou pra trás. Vou com um trem dentro dos olhos, meu bem. Ed Marques e Alessandro com Um Trem Dentro do Zóio. Pro Carlos Nascimento, meu novo amigo do Facebook. Ele não botou aqui de onde ele é, mas não tem importância não. Carlos, um abraço para você. Seja muito bem-vindo, viu? João Bosco e Vinícius, Chuva. O céu está fechado, escuro, me parece, vai chover no meu jardim. Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim. Como esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar? Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava. Chove, chuva, chove, vem lavar esta saudade. Leva no meu peito as lembranças que me invadem. Chove, chuva, chove, vem lavar esta saudade. Leva no meu peito as lembranças que me invadem. Por favor, está fechado, escuro, me parece, vai chover no meu jardim. Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim. Como esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar? Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava. Chove, chuva, chove, vem lavar esta saudade. Leva do meu peito as lembranças que me invadem. Chove, chuva, chove, vem lavar esta saudade. Leva do meu peito as lembranças que me invadem. Chove, chuva, chove, toquei João Bosco e Vinícius Chuva para o Wesley Moslaves. Ele trabalha no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e é meu novo amigo do Facebook. Wesley, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? O saudoso Jair Rodrigues vai recordar um grande sucesso de Vicente Celestino, Patativa. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Acorda, Patativa, vem cantar. Relembra as madrugadas que lá vão e faz da tua janela o meu altar. Escuta a minha eterna oração. Eu vivo inutilmente a procurar alguém que compreenda o meu. É padecer, não encontrar quem compreenda o trovador.

Zé Mulato e Cassiano, Alto Relevo. Está gravado como se fosse um brasão, escrito em alto relevo aqui no meu coração. Foi marcado a ferro e fogo pra nunca mais apagar. Esteja onde estiver, mesmo quando eu não quiser, de você irei lembrar. De você tudo é saudade, da qual quero me livrar. Tive muito desconforto nessa aventura de amar. Seu orgulho e vaidade me fizeram ponderar que seu amor foi espinho e às vezes viver sozinho não é de se lamentar. E por vaidade não admita paixão, você também tem escrito meu nome no coração. Não pode amar mais ninguém, e eu bem sei a razão. Me julgando indefeso, você plantou o desprezo e hoje colhe solidão. Ainda em alto relevo, no meu peito está escrito: aqui jaz bem sepultado um amor que foi bonito. Também se lê disponível e espera ser ocupado por quem não fizer questão de reinar no coração por desengano marcado. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou música nova de Zé Mulato e Cassiano, Alto Relevo. Mas o Flavinho não divulga só grandes nomes, grandes estrelas, não. Se você está começando o trabalho, é só você ligar 61998136601, contratar o serviço de divulgação do Flávio Bejar, que você vai ficar muito conhecido lá em Minas Gerais, que é onde ele faz o trecho lá com mais de 300 emissoras há mais de 30 anos, viu? Ligue 61-9981-3601. O Adilson da Silva, ele é de Salto do Lontra, lá no Paraná, e está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Adilson, um abração para você, um abração para a gente boa do Paraná, que tem muitas emissoras do Estadão do Paraná transmitindo o nosso programa de rádio, e muitas emissoras da Rede Brasil de televisão também no estado do Paraná, transmitindo a Conexão Brasília com Cleito Aguiar, né? Toda terça-feira e todo domingo. Nós estamos no rádio, estamos também na televisão. No próximo bloco, Carlos Santos, Diego Inanimar e Wagner Simão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Esse rapaz, quando eu estava na Rádio Nacional, era um sucesso extraordinário. Ele chegou a ser chamado de o Silvio Santos do Nordeste, que além de ser cantor, compositor, ele era também apresentador de televisão, é até hoje, né? Cantor, compositor e apresentador de televisão. Mas teve uma fase da vida dele que ele acabou virando vice-governador do Pará, quando o governador era o Jader Barbalho. O Jader saiu do governo para disputar o Senado, e ele foi durante 9 meses governador do Pará. Veja o que, que uma música, o que, que a canção popular faz com uma pessoa. Tornou tão popular o rapaz que ele virou governador do estado do Pará. Você lembra desta? Carlos Santos, Quero Você. Recordei no quadro Você Lembra Desta, Carlos Santos, Quero Você, para o meu compadre Goianir Barbosa, lá em Palmas, no estado do... Aliás, aqui em Palmas, que hoje eu estou gravando o programa aqui em Palmas, né? Eu vou passar uma temporada em Palmas, eu vou para Brasília, volto para cá, mas agora, daqui até as eleições, eu estou fazendo um trabalho de marketing político aqui no estado do Tocantins, e até o dia 5 de outubro eu vou estar mais para cá do que lá para Brasília. Então hoje eu estou gravando aqui em Palmas, na capital do estado do Tocantins, abraçando o meu compadre Goiani Barbosa, minha comadre Márcio, Tiaguinha, Ludmila, né? Esse povo que me recebe com tanto carinho todas as vezes que eu venho aqui no estado do Tocantins, com direito a almoço dos mais gostosos, né? Diego e Danimar, Avenida Brasil! Oi, gente, estamos de volta com o nosso quadro A Mensagem do Dia. E hoje, uma história muito especial. O caso da Avenida Brasil, número 73. Ouça. Essa é a história da Avenida Brasil, número 73. Um caso de um amor interminável, inabalável, que acabou de vez. Ninguém imaginava ver aquele casal assim. Ele perdido na bebida, ela chorando nos braços da amiga. Toda a família transtornada sem acreditar. Ninguém sabe nada, é verdade, eles preferem não comentar. Será que acabou mais uma linda história de amor? Ele num bar há dois dias, só com a roupa do corpo, espera ela ligar. Ela chorando, deitada no quarto, conta as horas pra ele voltar. Um amor que superou tanta coisa não pode acabar sem tentar outra vez. Na verdade, amigo locutor, essa é a minha história de amor. Eu moro na Avenida Brasil, número 73. Toda a família transtornada sem acreditar. Ninguém sabe nada, é a verdade, eles preferem não comentar. Será que acabou mais uma linda história de amor? Ele num bar há dois dias, só com a roupa do corpo, espera ela ligar. Ela chorando, deitada no quarto, conta as horas pra ele voltar. Um amor que superou tanta coisa não pode acabar sem tentar outra vez. Na verdade, amigo locutor, essa é a minha história de amor. Eu moro na Avenida Brasil. Ele num bar há dois dias, só com a roupa do corpo, espera ela ligar. Ela chorando, deitada no quarto, conta as horas pra ele voltar. Um amor que superou tanta coisa não pode acabar sem tentar outra vez. Na verdade, amigo locutor, essa é a minha história de amor. Eu moro na Avenida Brasil, número 73. Eu moro na Avenida Brasil, número 73. E essa foi a nossa mensagem do dia de hoje. Nunca desista de um grande amor. Diego Danimar, Avenida Brasil, para o Joedson da Silva, de Alagoinhas, na Bahia, mas ele mora em Brasília, está chegando a fazer parte do nosso Facebook. Joedson, um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo, viu? Esse menino começou, tem menos de um ano que ele lançou o disco dele, né? Está indo muito bem aqui em Brasília, fazendo muito show, e ele regravou uma música que foi sucesso na voz do Chico Rei Paraná, né? E ele é muito jovem, mas sabe o que é bom também. E ele regravou essa música, eu queria mostrar para vocês. Essa tá no primeiro CD de Wagner Simão, Arroz com Piqui. Acreditando o que aconteceu comigo. Arranjei uma namorada, coisa fina, meu amigo. Não tô dormindo direito, pensando nessa menina. Ela estuda em São Paulo, tá fazendo medicina. Não fica longe de mim, nem um dia da semana. Ela estuda em São Paulo, mas vive lá em Goiânia. Ela me fez um convite que não dá pra resistir, da gente ir pra Goiânia comer arroz com piqui. A menina é boa, boa demais. É filha única, é fazendeira em Goiás. A menina é boa, boa demais. É filha única, é fazendeira em Goiás. Música. Eu morava de aluguel, minha vida era um tormento. Me viu tocando viola, me levou pro apartamento. Ela me chamou num canto e me disse bem assim: não toca mais no boteco, cê só vai tocar pra mim. Ela só tem 20 anos, acredite se quiser. Faz amor que é uma beleza, uma delícia de mulher. Ela me fez um convite que não dá pra resistir, da gente ir pra Goiânia comer arroz com piqui. A menina é boa, boa demais, é filha única, é fazendeira em Goiás. A menina é boa, boa demais, é filha única, é fazendeira em Goiás. A menina é boa, boa demais, é filha única, é fazendeira em Goiás. A menina é boa, boa demais, é filha única, é fazendeira em Goiás. Wagner Simão, arroz com piqui pro Genilson Ribeiro de Pato Branco, no Paraná, mas ele mora em Pinhais e está chegando a fazer parte do nosso Facebook do perfil número 1. Surgiu uma vaga que o Genilson entrou, né? Então, você que quer entrar no nosso Facebook, o perfil 1 está lotado. De vez em quando sai alguém, eu coloco uma pessoa. Mas o perfil 2 está lá vazio, não tem nem 1.000 pessoas ainda, né? Tem umas 4.000 vagas lá para você entrar à vontade, tá bom? Então, se você entrar, se você quiser ficar esperando o perfil 1, você fica esperando. Senão, você vai lá no perfil 2 que eu já vou te adicionar agora, tá bom? No próximo bloco eu tenho uma dica importante. Gente, vamos parar de brigar, vamos parar de riliar. Já, já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é uma coisa tão simples que todo mundo deveria praticar, mas infelizmente pouquíssimas pessoas praticam. Vocês já repararam, a coisa mais difícil que eu acho é a questão da relação humana, o relacionamento das pessoas. Pai, mãe, filho, namorado, amigo, colega de trabalho, pessoas desconhecidas, é a grande fonte de conflito da humanidade, é a relação humana. E a dica de hoje é muito simples. Vamos parar de riliar, vamos parar de brigar, vamos parar de arranjar confusão. Gente, a vida em paz é muito melhor, é muito mais tranquilo. E quem está falando com vocês era um camarada que era brigão, mas brigão, custoso, não aceitava, achava que tudo tinha que responder. Não, aí você vai aprender. Eu já estou com 64 anos de idade, a gente vai aprendendo com o passar do tempo que as pessoas têm direito à opinião. E cada um fica com a sua. Você não é obrigado a aceitar a opinião dos outros. E os outros também não são obrigados a aceitar a sua opinião. Você tem os seus argumentos, você argumenta. Se você convencer, muito que bem. Se você for convencido, muito que bem. Se não, cada um continua com a sua opinião, sem precisar brigar. Gente, essa vida é tão curta. Depois que eu perdi meu irmão, principalmente, né, com 65 anos de idade, cheio de vida, cheio de projetos, de uma hora para outra, puf, teve um infarto, foi embora. E aí? E uma das fontes de que mais mata hoje em dia, eu, aqui em Brasília, uma semana passada, morreu uma moça de 26 anos com infarto. Um rapaz de 47 anos com infarto. Um médico de 48 anos com infarto. Eu perdi uma secretária com 42 anos de idade com infarto, a Cleide. Entendeu? Então, isso ocasionado pelo estresse. Então, gente, vamos parar de riliar, essa é a dica do programa de hoje, tá bom? O meu amigo Daniel, quando acaba uma paixão? Quando acaba uma paixão, os sorrisos se apagam e as falsas palavras não dizem nada. É inútil conversar quando acaba uma paixão. O carinho incomoda

aqui pensando, não vai dar em nada. Hoje tenho que meter a cara. Se ainda existe alguma solução, eu vou te procurar. Eu vou reconquistar meu amor. Minha vida sem você perdeu a graça, perdeu o valor. Vou te procurar. Eu vou reconquistar seu amor. O que aquece o meu corpo em nossa cama. Eliane Samuel, vou te procurar. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mais uma emissora de rádio do estado de Minas Gerais transmitindo o programa Cleiton Aguiar, que é uma alegria muito grande para mim, né? A Mundial FM, lá de Januária, nas Minas Gerais. Januária é uma cidade de porte médio, tem 68 mil habitantes, segundo o IBGE, num território grande. É maior que o Distrito Federal. O Distrito Federal tem 5.400 quilômetros quadrados, Januária tem 6.691 quilômetros quadrados. Quem nasce em Januária é januarense. A fundação é uma cidade antiga, foi fundada no dia 7 de outubro de 1860, tem, portanto, 154 anos, O prefeito atual é Manuel Jorge de Castro, do PT, e Januária faz divisa, olha o tamanho desse município, faz divisa com a Bahia, faz divisa com Minas Gerais, né? Com Goiás. Faz divisa com Formosa, Chapada Gaúcha, São Francisco, Pedras de Maria da Cruz, Itacarambi, Bonito de Minas, Córrego Marinho e do outro lado, do estado da Bahia. Fica a 603 quilômetros de Belo Horizonte, e a Mundial FM chega também em Manga, Lontra e Bicaratu, Cônego Marinho e várias cidades ali da região. O nosso programa passa na Mundial FM 102,9 às 6 horas da manhã. Chegamos em 16 cidades, segundo me informou o Jonas Oliveira, né, que me passou essas informações, porque o pessoal lá da Rádio Estúdio Brasil demora, e eu fico sabendo pelos diretores das rádios que o meu programa já tem uns 3 meses que eu estou lá e eu não estava sabendo. Então eu conheço Januária, né, não sou cachaceiro não, mas já ganhei muita cachaça lá de Januária também. Um abraço aos meus conterrâneos, meus amigos de toda a região. É uma alegria, viu, Jonas, estar aí na sua rádio. Muito obrigado, viu? Estaremos juntos sempre, se Deus quiser. Aniversariando hoje, Silvia Vaz, a minha amiga Célia Bessoni, em Brasília, a minha querida amiga, grande comunicadora, Silvânia Rodrigues, que vai estar na 95 FM, se Deus quiser, o Albano Batista, Maria Helena Reis, Aline Lopes, Vinícius Alves Mendonça, Luciana Chagas, Antônio Deusdete, Darley Noguchi, Pati Pereira, Eudes Vieira, Solzinha Nascimento e a minha querida amiga Zélia Moura, esposa do Edelson Moura, a mulher que manda na Rádio Estúdio Brasil. Edelson Moura só balança a cabeça, que se falar qualquer coisa, leva um tapa na orelha. Então, minha amiga Zélia está de aniversário hoje também. Eu, infelizmente, eu estou viajando, não vou poder dar um abraço nela, mas faço isso por intermédio do rádio aqui. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde, incluindo você, que tá me ouvindo, e eu não sabia do seu aniversário, e o aniversário é hoje, né? Eu vou trazer uma oração, oração de sábado. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Muita gente não tinha o costume de orar, passou a fazê-lo porque descobriu que a oração não é exercício místico, visionário ou devoção piegas para santos e padres. Esta gente descobriu que a oração pode ser um método prático e científico para estimular a mente e a capacidade criadora. Realmente, a oração desobstrui o canal espiritual que liga o nosso espírito ao Espírito de Deus. Sua graça pode, então, fluir livremente para nós. Reze com fé. Tenho paz. Manifesto na minha vida a glória de Deus. As coisas que faço e faço muito bem feito, é Deus se expressando através de mim. Amém. Belíssima oração, né? Oração de sábado. Sucesso novo de Zezé de Camargo e Luciano,

essa menina grande, levas a alma de um sonhador. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer, mas hoje sei quanto te amo e que sozinho não compensa nem viver. Da noite de amargura, a mente vaga na amplidão, e amanhã, por essas horas, onde andará meu coração? Talvez amando a outro alguém, enquanto eu morro solidão. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer, mas hoje sei quanto te amo e que sozinho não compensa nem viver. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou Luz de Minha Alma para o Rafael Alberto de Itajaí, em Santa Catarina, meu novo amigo do Facebook. Rafael, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Quando uma mulher sofre em silêncio, é porque está sem crédito no celular. Quando uma mulher sofre em silêncio, é porque está sem crédito no celular, é a frase da sabedoria popular, a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Henrico e Demarco. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir pelo canal local ou pela TV Oi, canal número 1, pelo canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também direto no site rbtv.com.br, toda terça-feira às 11 da noite, com reprise no domingo às 10 da noite. E esta semana eu vou conversar com dois candidatos ao Senado. Uma candidata, Sandra Quezada, que é candidata pelo PSDB ao Senado pelo Distrito Federal, e o Aldemário, que é candidato pelo PSOL ao Senado do Distrito Federal. Duas entrevistas muito interessantes, né? E eu estou te convidando para você assistir, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Henrico e Demarco, Vestidinho. E aí, Demarco, tá sabendo da novidade? Pô, conta aí. A mulherada agora não paga nada para entrar na balada, viu? Tá brincando, mas tem que vir de vestidinho bem curtinho. Acho que eu cheguei no céu, mas que balada top. A mulherada dança, rocha o vestidinho sobe. Acho que eu cheguei no céu, mas que balada top. A mulherada dança, rocha o vestidinho sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Sobe mais um pouquinho, assim você me deixa louco, me deixa louquinho. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe mais um pouquinho, assim você me deixa louco, me deixa louquinho. Vem pra balada do vestidinho, vem! Entrei na internet e logo vi uma postagem que dizia que a balada era estor. Ela zica a noite toda pra quem vier de vestido, e um prêmio especial pro que tiver mais atrevido. E aí, topa? Vamos cair pra dentro! Show! Chamei minha galera pra gente lá conferir. Quando a gente viu de perto, nossa, da hora, delícia! Acho que cheguei no céu, mas que balada top! A mulherada dança, arrocha o vestidinho, sobe. Acho que eu cheguei no céu, mas que balada top! A mulherada dança, arrocha o vestidinho, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe mais um pouquinho. Assim você me deixa louco, me deixa louquinho. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe mais um pouquinho. Assim você me deixa louco, me deixa louquinho. Arrochando com Henrique DeMarco. Entrei na internet e logo vi uma postagem que dizia que a balada era estouro. Elas vêm pra noite toda pra quem vier de vestido e um prêmio especial pro que tiver mais atrevido. E aí, topa? Vamos cair pra dentro. Chamei minha galera pra gente lá conferir. Quando a gente viu de perto, nossa, da hora, delícia! Acho que eu cheguei no céu, mas que balada top! A mulherada dançou, arrocha o vestidinho, sobe. Acho que eu cheguei no céu, mas que balada top! A mulherada dançou, arrocha o vestidinho, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe mais um pouquinho. Assim você me deixa louco, me deixa louquinho. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe mais um pouquinho. Assim você me deixa louco, me deixa louquinho. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe mais um pouquinho. Assim você me deixa louco, me deixa louquinho. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe mais um pouquinho. Assim você me deixa louco. Tá louco? A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Henrique e DeMarco, Vestidinho. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. É só ligar 3352-6993. 61-3352-6993. De segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 horas da noite, você pede a música para tocar no programa do Cleiton Aguiar, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do Cabelinho Arrepiado. Já para a sala de aula que eu vou dar a vocês hoje, uma grande chance, que eu vou trazer dois grandes mestres. A Faculdade da Música apresenta Tião Carreiro e Pardinho, Saudade Me Fez Voltar. Aumentando a lembrança